fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando. Faz a posição que o DJ vai vir botando. Faz a posição que o PR vai vir botando. Faz a posição que o MC vai vir botando. Pimbo, vai vir botando. Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando. Faz a posição que o DJ vai vir botando. Faz a posição que o PR vai vir botando. Faz a posição que o MC vai vir botando. Pimbo, vai vir botando. Pimbo, botando. Ele vai te botar. O MC PR te pega de um jeito certo. Pega bolada e tá com moleque de ferro. Meu moleque é de ferro. Vou botando na boneca, botando que nem martelo. Meu moleque é de ferro. Vou botando na boneca, botando que nem martelo. O MCPR te pega a noite inteira. Senta na marreta. Senta na marreta, te pego a noite inteira.